Acabei de te disponibilizar todo o material. Dá uma conferida e vê se abriu tudo perfeito. Espero que te ajude demais no seu trabalho ou no início com os salgados. E queria contar com a sua contribuição para manter esse projeto rodando. O valor simbólico é R$ 10,90, mas algumas mulheres contribuíram com R$ 14,90. E as últimas três que me mandaram foi de R$ 19,90. Fica como preferir, qualquer ajuda já faz diferença. Quando efetuar o Pix, só me comunica aqui, ok?